sabia é que o mundo gira. O mundo gira, e como gira, então roda, roda, roda, roda, roda, roda viva, roda viva. Apenas viver.